aguardente é o produto com mais visibilidade, incomodava-nos que a aguardente só estivesse ligada ao medronho do Algarve, quando aqui desde sempre se fez aguardente de medronho. Mas para além da aguardente temos o licor de medronho, temos o doce de medronho, a geleia de medronho, série de confeitaria que pode ser feita com medronho, e ainda temos também a rama do medronheiro que serve para ornamentação.